Saúdo os irmãos, todos, todas as pessoas em Cristo Jesus, no amor de Cristo Jesus. Cada um, cada família, cada pessoa, cada família, cada comunidade, cada líder de igreja, que Deus abençoe. Todos, também as ovelhas, liderados, que Deus abençoe a todos nós. Nós vamos continuar a nossa devocional no livro de Juízes, Juízes capítulo 2, um capítulo facílimo de compreender, porque trata da renovação da aliança entre Deus e Israel. Repito, renovação. Deus renova a aliança com o povo de Israel e promete que não vai jamais se esquecer do seu povo. E depois Israel ocupa a terra que tem que ocupar, ainda sem ocupar na totalidade, como Deus havia mandado. Josué morre, Israel abandona o Senhor e nós temos a resistência dos inimigos. Tudo isso é relatado em apenas 23 versículos. Muito rápido e muito gostoso também meditarmos na palavra. Palavra que nos santifica. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor, com a palavra dele, nos santifica, nos dá vida. Ele mesmo é a palavra, ele é a vida, e por isso ele nos aviva. Ele é a verdade, por isso nos conduz a toda a verdade. Ele é o caminho. Bendito seja, glorificado seja para sempre o nosso Deus eterno, o Deus Criador de todas as coisas, dos céus e da terra, de todo o universo. Mando um abraço especial, linda mensagem que o pastor Paulo Camargo e a Zilma colocaram no grupo. Linda mensagem, e mais lindo ainda é olhar para vocês, vê-los. Estamos tão distantes fisicamente, mas tão próximos no amor. Então, mando uma saudação especial a vocês. Que Deus abençoe a vocês e toda a família. Muito bem, irmãos. Vamos ler Juízes, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. O anjo do Senhor subiu de Gilgal, ou como nós conhecemos, Gilgal, a Borim, ou como conhecemos também em algumas traduções, Boquim. E declarou: eu vos fiz subir do Egito e vos trouxe a essa terra que eu tinha prometido por juramento a vossos pais. Eu ordenara: jamais quebrarei a minha aliança convosco. Irmãos, prestem atenção. Aqui é o próprio Deus quando fala anjo do Senhor, mas não é, alguém, um dos anjos da miríade, das miríades de anjos que o Senhor tem a seu serviço e louvor. Aqui é Deus falando. Trata-se de uma manifestação do próprio Deus. O anjo do Senhor, quando o texto fala aqui, ele declara: eu vos fiz subir do Egito. Ora, quem fez subir do Egito não foram os anjos. Os anjos foram instrumentos até, mas quem os fez sair do Egito foi o Senhor. Eu vos fiz subir do Egito e vos trouxe a essa terra que eu tinha prometido. O Senhor é quem fez isso. Ele prometeu por juramento aos vossos pais, né? O texto diz. Ele prometeu e cumpriu, levou até a terra prometida. Eu ordenara, jamais quebrarei a minha aliança convosco. Para mim, só esse versículo número 1 é suficiente para nossa edificação, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E o anjo do Senhor agora diz para nós: é Ele quem nos fez subir do Egito, da terra da escravidão, da malignidade, da escravidão de um mundo contrário aos valores do amor, um mundo contrário aos valores do reino, um mundo em pecado. Ele nos tirou. Ele nos libertou de nós mesmos, que o desobedecemos. Está lá no relato de Adão e Eva, é um relato que fala sobre a desconfiança do ser humano em relação a Deus e a desobediência, que é o ato concreto. Eu vos fiz subir do Egito. Deus nos livrou disso tudo e de muito mais. Ele nos fez subir do Egito e nos trouxe até a essa terra. Que terra é essa agora que eu estou dizendo? Para eles era a terra prometida, para nós é a vida prometida. É o Senhor nos dizendo hoje, irmão, irmã, hoje nós não enviamos a devocional, a equipe não enviou hoje, então eu já faço desse versículo a nossa devocional. Eu vos fiz subir do Egito. O Senhor nos libertou. E nos trouxe até onde? Até essa vida, uma vida prometida. Não há uma vida sem luta, sem dificuldade, sem problema, sem transtornos. Não, é uma vida em meio aos conflitos, mas o Senhor é conosco. Firme-se nisso. O Senhor te trouxe até aqui, o Senhor te dá a vida que ele prometeu. Diz o texto: eu tinha prometido por juramento a vossos pais, ele prometeu na palavra e ele cumpre, e ele está cumprindo. Ele prometeu libertar a todo aquele que nele crê, e está libertando. E certamente libertou a grande parte dos que ouvem, a maioria dos que ouvem, a grande maioria dos que ouvem essa mensagem. Ele cumpriu esse juramento de nos libertar. Prometeu na palavra e cumpriu. E ele faz mais, ele diz: eu jamais quebrarei a minha aliança convosco. Console-se nisso. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Ele jamais quebra a aliança conosco. Nós podemos quebrar a aliança com ele, mas ele não quebra a aliança dele conosco. Isso faz você entender muito da relação de Deus com você, de Deus, voltando lá com o povo de Israel, avançando Deus com a igreja. Deus jamais quebra a aliança conosco. O que pode acontecer? Somos nós quebrarmos essa aliança. Mas ele não quebra. Louvado seja. Então, essa é a manifestação do próprio Espírito do Senhor. Nós chamamos isso de teofania, uma manifestação de Deus. Tá bem? Manifestação do teós, de Deus. Essa é uma teofania, é o próprio Deus, é o Espírito do Senhor. É a manifestação do próprio Senhor. A obra do anjo do Senhor nessa passagem forma um paralelo com um profeta anônimo no capítulo 6, de 8 a 10, que nós vamos ver, se o Senhor permitir, e com a própria palavra de Deus no capítulo 10, de 11 a 14, chamando a atenção do seu povo. Gilgal, de onde foi deslocado o tabernáculo, é o lugar, tabernáculo era aquela tenda onde Deus se manifestava, estava sob a tenda com a sua glória. Então, Gilgal, de onde foi deslocado o tabernáculo, é o lugar onde Israel se estabelecera originalmente em Canaã, sob a liderança de Josué, que nós vimos, já está lá no blog. O grande tema do Êxodo, também está todo no blog, é referido muitas vezes como a suprema evidência do amor e do cuidado redentor de Yahvé para com o seu povo, também de Deus para conosco. Que Deus nos abençoe e que essa manifestação teofânica, que essa teofania aconteça com você agora. E você diga: a Deus me libertou do Egito. E continua me libertando ainda das lembranças que trago, porque todo dia nós temos contato com esse, com a sociedade, todo dia nós somos confrontados com valores contrários a Deus, então às vezes ficamos lembrando, pensando, sentindo, agindo de uma maneira ainda. Estamos em processo e podemos errar, pecar, mas o Senhor nos liberta do Egito, ele nos traz até a vida prometida, ele se comprometeu com isso na palavra, e ele diz para você e para mim agora: eu jamais quebrarei a minha aliança com você. Que Deus te abençoe e que você se aproprie disso. Porque Deus jamais quebrará a aliança dele com você, independente do que tenha acontecido no passado, qual tenha sido o erro ou os erros que nós cometemos, do presente, do futuro. Deus jamais quebrou a aliança dele com o seu povo. Louvado seja Deus. Agora, irmãos, é leitura que nós vamos ver rapidinho, são só 22 versículos agora, e é a história de Israel, né? Israel ocupando a terra, Israel abandonando o Senhor, a resistência dos inimigos, mas é só isso. O importante está aqui. Quanto a vós, versículo 2, não fareis qualquer pacto ou acordo com os habitantes dessa terra. Atenção, né? Sempre há vários versículos, Amós 3, versículo 3, que sociedade pode haver entre luz e trevas? Quanto a vós, não fareis qualquer pacto ou acordo com os habitantes dessa terra, antes destruireis os seus altares. Contudo, não escutastes a minha voz. Por que fizestes isso? Por isso vos asseguro, não expulsarei esses povos de diante de vós. Serão vossos opressores, e os seus deuses serão uma cilada constante para vós. Assim que o anjo do Senhor pronunciou essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo começou a lamentar em alta voz e a chorar amargamente. Por esse motivo, chamaram ao lugar de Borim, pranteadores. E ali eles ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor, que nós também, dentro dessa ideia da aliança, choremos diante do Senhor, lamentemos por qualquer associação que tenhamos feito, sociedade, vinculação, qualquer tipo de tentativa de harmonizar a vida de Deus com outros valores, que nós lamentemos por ter feito isso e entendamos que muitos dos nossos opressores ainda estão por aí, principados, potestades, porque Deus permite. E Ele permite para que nós aprendamos e lamentemos mesmo, e choremos mesmo e digamos: daqui para frente nós não vamos fazer, não haverá sociedade entre luz e trevas de modo algum. Versículo 6. Israel ocupando a terra e Josué morrendo, né? Então Josué se despede do povo e os filhos de Israel partiram cada qual para sua herança a fim de ocupar a terra. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Olha a importância de líderes, líderes fortes. Fortes, que eu digo, não é sem fraquezas, mas líderes tementes a Deus. Líderes tementes a Deus. Enquanto Josué estava presente, assim foi com Moisés, foi com Abraão, foi com Isaac, foi com Israel, depois da mudança do seu nome, foi com José, os patriarcas, né? Então, enquanto há uma liderança temente a Deus, o povo segue. Por isso precisamos investir nisso. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Depois que ele faleceu, eles ainda continuaram a servir o Senhor durante toda a vida dos anciãos, os mais velhos. Os líderes do povo que sobreviveram a Josué e que conheceram todas as grandes obras que Yahvé fizera em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo de Yahvé, o Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Eres, região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois de toda aquela geração, depois que toda aquela geração morreu, melhor dizendo, e foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor e das orientações e dos grandes feitos do Senhor em benefício do povo de Israel. Precisamos acompanhar a nova geração. Precisamos formar líderes em qualidade de temor ao Senhor, qualidade de vida cristã. E de geração em geração nós vamos ter o povo servindo ao Senhor até a volta dele, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós precisamos investir em qualidade. Em quantidade também, que maravilha, disse para vocês, está completando uma semana da grande campanha de uma denominação que atingiu 1 bilhão, não é mi, é bi, 1 bilhão de pessoas em todo o planeta, a Igreja Maranata, glória a Deus, e que outras denominações tenham as mesmas iniciativas, se não evangelísticas, mas missionárias de outra maneira, docentes, de investir em líderes, de ação social, porque isso é um testemunho. Então, nós precisamos cuidar da formação, do discipulado. Ou fazemos isso, ou a nova geração se esquece de como Deus operou e libertou lá do Egito e trouxe até aqui e se afasta do Senhor. Irmãos, irmãs, na primeira semana eu estava assim, desejoso disso. Nesses últimos 5 anos tenho lido um capítulo por dia, sempre que posso, não consigo todos os dias. Há situações, há compromissos, há enfermidades, há uma série de coisas, não foi possível todos os dias. Mas sempre que posso, tenho lido um capítulo da Bíblia. Mas eu estava na expectativa, orando ao Senhor e falando: Senhor, me dê a oportunidade, se o Senhor se agradar dessa oração, de formar mais uma geração antes de eu partir, uma geração que possa amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E nós vamos começar esse trabalho na primeira semana de janeiro. Primeira, eu sei que vai ter gente com a família, ótimo, nenhum problema. Vai ter gente de férias, que legal, nenhum problema. Mas eu já vou começar na primeira semana de janeiro. E espero que você aqui que é da cidade, se quiser crescer em qualidade, eu não tenho como fazer isso da minha própria vida. Mas a palavra tem, o Pai tem, o Filho tem, o Espírito Santo tem. Então, se você desejar, nos procure, e nós também vamos procurar pessoas para investir em qualidade de vida cristã. Só fazer o que a Bíblia diz que é para fazer. Não inventar nada, não acrescentar nada à Bíblia. Que nós acrescentamos, né? Não é, irmãos? Com usos, costumes e outras coisas, acrescentamos coisas. E nem retirar nada. Nós também retiramos. Ah, aquilo que não, né, não me agrada muito, não agrada muito esse grupo, essa denominação, a gente retira. Não, nós não podemos retirar nada. Temos que entender, claro, o contexto das coisas, e é isso que vamos fazer, se o Senhor continuar se agradando e permitir, mas não acrescentar, não retirar. É viver a santidade bíblica, fazer discípulos de Jesus, ser discípulos de Jesus, fazer discípulos de Jesus, espalhar a mensagem do Evangelho. Então eu convido, divulguem, divulguem, por favor, e você tem aí o telefone que está ao seu dispor. Ótimo. Bom, Josué morreu e a nova geração surgiu. Isso não foi ótimo, porque ela surgiu, mas ela foi desobediente ao Senhor. Isso foi péssimo. E o que aconteceu, você pergunta? Vamos ver? Versículo 11. Israel abandonou o Senhor Deus. Quer ver? Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto e serviço aos Baalins. Abandonaram a Yahvé, outros deuses, para facilitar. Abandonaram a Yahvé, o Deus de seus pais, que os tinha feito sair da terra do Egito, e passaram a servir e adorar vários deuses, cultuados pelos povos ao seu redor, provocando a ira do Eterno. Deixaram a Yahvé e prestaram culto a Baal e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores, que os espoliaram, e os entregou aos inimigos, que os cercaram, e não puderam mais oferecer-lhes resistência. Em todas as batalhas que os israelitas empreendiam, a mão do Senhor era contra eles. Ô pastor, mas o senhor não disse que Deus não ia abandonar a aliança? Deus não abandonou. Deus estava firme na aliança. Mas como Israel abandonou, era necessário que eles fossem repreendidos. Então a mão do Senhor era contra eles, para lhes derrotar, conforme tudo que lhes havia advertido e jurado, e grande aflição e angústia dominava todo o povo. Então, bem fácil, né, irmão? Se afastou de Deus, é isso. Então, Yahvé levantou os juízes, líderes que libertaram das mãos daqueles que os atacavam para saquear. Lembrando quem não ouviu ontem, Período de juízes é um período intermediário entre a posse da terra prometida e a monarquia mais à frente. E esses carismáticos juízes, cheios da graça de Deus, foram líderes que importantíssimos para o povo de Israel se manter-se fiel ao Senhor, perdão. Manter-se fiel ao Senhor. Então Yahvé levantou juízes, líderes, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam para saquear. Mas não escutavam nem mesmo os seus juízes. E se prostituíram a outros deuses. Aqui não é uma prostituição só como nós conhecemos hoje, mas como era ao longo da história, da antiguidade. Você lembra lá do ensino básico, né? Uma prostituição cultural. Prostituir aqui tem a ver com abandonar a Deus e prestar culto para outros deuses. E havia, sim, em muitos desses cultos, e houve até, nossa, lá no Império Romano, houve uma prostituição associada cultural e com atos de prostituição física também. Mas não escutavam nem mesmo aos seus juízes, e se prostituíram a outros deuses, e se prostraram diante deles. Depressa se afastaram do caminho que seus pais haviam seguido, obedientes aos mandamentos do Senhor, e não acompanharam a devoção de seus antepassados. Olha aí, vamos investir na nova geração. Quando Yahvé lhes suscitava juízes, o Senhor estava com esses líderes e os salvava das mãos dos seus inimigos, durante todo o tempo em que vivia o juiz escolhido. Porquanto o Senhor se comovia por causa dos clamores dos israelitas diante da opressão causada por seus seguidores e dominadores. Eles estavam perdendo, sofrendo, angustiados, eles clamavam a Deus. Deus se comovia com isso e levantava um líder. Ouvia o clamor e levantava juízes. E aí abrandava um pouco a aflição, mas eles permaneciam obstinados em abandonar ao Senhor. E como consequência, sofreram muito. Mas, assim que morria o juiz, versículo 19, os israelitas reincidiam em seus erros e se tornavam ainda piores do que seus pais. Seguiam a outros deuses, serviam-nos e se prostituíam perante eles. Em nada renunciavam às más obras praticadas e o caminho obstinado que trilhavam. Então, repito, há uma prostituição no fato de abandonar a Deus e servir outros deuses, e há como parte da celebração, parte do culto desses deuses, havia uma prostituição cultural com homens e mulheres se prostituindo em forma de culto a esses deuses. E isso caminhou pela história e você vai localizar esse tipo de prostituição associada. Prostituição cultural com prostituição física em forma de expressão de culto, você vai acompanhar isso até o Império Romano, lá na frente. Tá bom? Nós estamos aqui há 3 mil anos atrás e pelo menos até 2 mil anos atrás você viu isso muito fortemente na história. Até mais de 1.000, mas eu não vou entrar em detalhes agora históricos, né? Não é nossa intenção nessa devocional. Mas assim que morria o juízo, os israelitas reincidiam, irmãos. em seus erros e se tornavam ainda piores do que seus pais. Seguiam a outros deuses, serviam-nos. Eu li para vocês, versículo 19. Se prostituíam perante eles e em nada renunciavam às más obras praticadas e o caminho obstinado que trilhavam. A resistência dos inimigos se fez perceber nos últimos quatro versículos. Quer ver? A ira do Senhor se inflamou, então, contra todo o povo de Israel. E ele declarou, considerando que esse povo transgrediu a aliança que eu havia estabelecido a seus antepassados e não escutou a minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dos israelitas nenhuma das nações que Josué deixou ficar quando morreu. A consequência do afastamento de Deus é que Deus está avisando, olha, eu não vou tirar esses inimigos de perto de vocês. Eu não vou expulsar. Vocês vão ficar com eles. Isso é terrível, né? A fim de, por meio delas, submeter Israel à prova. Veja, tem uma finalidade. A fim de, por meio delas, submeter Israel à prova, para ver se aprenderá a guardar o caminho de Javé e se andará nele, como fizeram os seus antepassados. Esse é o motivo por que o Senhor permitiu a essas nações ficarem na terra e não teve pressa de as expulsar, nem as entregou nas mãos de Josué. Por que o Senhor permitiu? E por que ele não teve pressa? Porque o povo de Israel abandonou o Senhor, e aí o Senhor permitiu a resistência dos inimigos. Que Deus nos abençoe. Irmão, só um parêntese. Quando eu estou falando de prostituição, ainda existe prostituição até hoje, é claro. É que na história geral, você vai verificar que até em outros lugares, não só no Oriente Médio, houve durante séculos e séculos, posso afirmar milênios, um tipo de prostituição cultural. Hoje é mais separado isso. Hoje é mais dissociado isso. Tá bem? A prostituição, mas não como um culto. Explicitamente não. Acaba sendo, mas explicitamente não. Há prostituição e há também um tipo de abandono de Deus que é considerado prostituição, mas nesse caso não exatamente. Mesmo que as pessoas estejam se prostituindo ao abandonar ao Senhor, elas não estão cometendo em culto uma forma de prostituição entre as pessoas dentro do templo, por exemplo, ou próximo ao templo, tá bem? Só para ficar bem claro. Hoje é mais dissociado, é mais separado. As duas coisas continuam acontecendo. Prostituir-se cultualmente e abandonar o Senhor, número um. Prostituir-se fisicamente é um ato de prostituição entre pessoas, às vezes de sexos diferentes, hoje do mesmo sexo, mas há a prostituição. O que não acontece, como na história do passado, da antiguidade, é que isso era realizado no próprio templo. No templo de Diana de Éfeso, por exemplo, cidade dos Efésios, isso era muito forte. Na cidade de Corinto, por exemplo, que nós estudamos há pouco tempo, isso era muito intenso. Mais de 1.000 moças eram convocadas por ano para fazer parte da prostituição cultural, que era uma espécie de parte da liturgia, vamos dizer assim, parte da celebração. Então, isso era realizado no mesmo momento. Havia uma convergência. Eles realizavam isso no mesmo momento, era parte do culto deles. Hoje, isso existe, os dois modos continuam existindo, mas é dissociado, pelo menos geograficamente dissociado. Um está num lugar, outro está em outro lugar, e esperamos em Deus que isso não volte a acontecer. Talvez em alguns lugares, em raros lugares, isso seja realizado, mas não é o mais comum. Não é mais a prática da sociedade como um todo, como na antiguidade. Tá bem? Mas isso você também sabe já, grande parte dos irmãos líderes já sabem de cor e salteado, e os outros irmãos na fé sabem, por saber história geral, por saber Bíblia, e os que não sabem, não tinham nenhuma informação, é que eu estou tentando dizer a você. Isso tudo era parte de um processo só, uma espécie de parte do culto, uma parte da liturgia. E agora não. Agora as coisas estão em separado, ainda que as duas prostituições ainda aconteçam. Louvado seja Deus, e que distante disso agora, depois desse parêntese, o anjo do Senhor venha nessa noite e ele te faça subir cada vez mais, se afastar cada vez mais do Egito. E ele me faça cada vez mais, ele nos faça cada vez mais ficar longe do Egito, ficarmos longe do Egito. Que ele cumpra esse juramento, segundo a sua palavra, e que ele jamais, ele permaneça como é, jamais quebrando a sua aliança e nos dando a vida prometida. Essa é a grande palavra. E que, em nome de Jesus, ao percebermos, melhor colocando, ao percebermos que alguns líderes da igreja vão tombando pela idade ou qualquer outra circunstância, enfermidade, que a igreja se habilite a formar uma nova geração que seja temente ao Senhor, uma geração que não abandone o Senhor, que permaneça firme com ele até a volta de Jesus, porque senão a nossa luta contra o diabo, o mundo e a carne vai ficar mais difícil, a resistência dos inimigos vai ficar mais forte, porque o próprio Deus vai permitir essa prova para saber quem é a virgem que está com óleo e quem é a virgem que está sem óleo, quem está cheio do Espírito Santo e quem não está cheio do Espírito Santo, quem está na palavra e na fidelidade, e quem não está na palavra. Que Deus nos abençoe, nos liberte de todo tipo de cativeiro do pecado e nos conduza a testemunhar e a glorificar o Senhor pela vida de homens como Josué e homens e mulheres que estão dia após dia partindo e estão deixando um testemunho, e nós olhamos para o testemunho deles. Claro, somado ao testemunho dos homens e mulheres da palavra, e investamos em jovens. Jovens na fé. Não precisa ser jovem de idade. Jovens na fé,